O baile é pra elas. Pode convocar as meninas. O baile é pra elas. Pode convocar as meninas. É festa de chácara. Esse é o clima. É festa de chácara. O baile é pra elas. Convoca as meninas pra chácara. Convoca as meninas. É festa de chácara. Esse é o clima. Esse é. Agora desce, agora desce. Ei! Desce na beira da piscina. Na beira da piscina. Desce na beira da piscina. Esse é o clima. Desce na beira da piscina. Desce na beira. Vai! Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Ei! Desce na beira da piscina. Chegou o maestro, porra! Desce na beira da piscina. Só saliu de calado. Verão, né? Você vai pra festa de chácara, Adonis. Ou você vai pra casa de Jacuípe de Renan. Aí tem a piscina lá, tem que levar as coisas. Ó. Oh. O baile é pra elas. Pode convocar as meninas. O baile é pra elas. Pode convocar. É festa de chácara. Esse é o clima. Ai. Desce na beira da piscina. Na beira da piscina. Desce na beira da piscina. Desce na beira da piscina. Agora desce, agora desce. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Desce na beira da piscina. Na beira da piscina. Vai, vai, vai, vai. Desce na beira. Vini Araújo gosta dessa. Abaixa o valor. A lancha livre é pô, gosta dessa. A lancha deu só é má, gosta dessa, pô. A lancha Enterprise. O baile é pra elas. Pode convocar as meninas. O baile é pra elas. Pode convocar. É festa de chácara. Esse é o clima. Eu quero ver todas as mulheres no chão. No chão. No chão. No chão. Isso. Prepara, agora vai no chão. Oi! Desce na beira da piscina. Na beira. Renan do Jet gosta dessa. André Cedês, o mural de Ibicoara. Desce na beira. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Esse é o clima. Jetinho gosta dessa. Desce na beira. Rapaz, a galera foi no chão mesmo. Desce na beira da piscina. Na beira da piscina. Na beira da piscina. Eu sou o som das mulheres.